estás sofrendo, até parece não ter solução. Não fique assim, existe uma saída pra você. Peça o poder do alto, algo vai acontecer. Quando o poder descer, logo a vitória você terá. Querendo lhe derrotar, mas não fique assim, existe uma saída pra você. Busque o poder do alto, ele não vai resistir. Quando o poder descer, ele logo vai ter que fugir.